tudo é lindo quando oro a ti, ó meu Senhor, e o teu ser faz minha tua voz ouvir. Sempre lindo é abraçar-te no mais belo e puro amor, mesmo quando eu não consigo sorrir. É muito lindo quando entro em teu templo. É mais que lindo quando começo a cantar. Sinto alegria ao dizer a todo mundo que tu és Deus e só a ti vivo a louvar. Tudo é lindo no aconchego, nos braços do teu poder, quando as dores querem me avassalar. Sempre lindo é quando sento para o teu livro ler. Que maravilha, como é grande o teu poder. Das brancas nuvens faz seus cacos e anda nas asas do vento. Faz os seus ministros fogo e se cobre de uma luz. Estende os céus como cortinas, põe nas águas seus vingamentos. Oh, como é lindo contigo cada momento. Das brancas nuvens faz seus carros e anda nas asas do vento. Faz de seus ministros fogo e se cobre de uma luz. Estende os céus como cortinas, põe nas águas seus vingamentos. Oh, como é lindo. Cada momento.